pra você curtir, dançar. Lembrar aqueles tempos de 2004, 2003, 2005, 2006. Lá vem a primeira. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. E já marcando presença, meu amor, aqui com a gente, mas não me o nosso parceiro Vitor do Jurunas, e a primeira dama Tamires aqui com a gente, e as gêmeas Vitória e Vanessa, Fabrício Salles também, lado econômico, não tá todo mundo, tá todo mundo, tá todo mundo. Você nada marcou os meus sonhos que eu só vejo. E eu eclipse o fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno. Estou gramada de amor. E meu parceiro Celcinho, tá de volta, Celso. Diretamente de Santa Catarina. E volta no nosso estado do Pará. E é o show do Rubinho. DJ Maldinho e Eduardo. Estou gramada de amor. Vai, vai. O Batata da Rave tá com a gente doidando. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder convencer. Edgar Hightech, sequência bacana pra te curtir. Meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver minha vida. E nosso parceiro Cris, ele e a Rose aqui com a gente. Do ladinho, bora Rose, bora Cris, e doida, meu irmão. E agora? E agora? Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra nós dois. Você não quis entender. E o maior distribuidor de cerveja no bairro do Jurunas, o meu parceiro Thames do Depósito. É, meu irmão, muito mais barato, estupidamente gelada. Cerveja lá no bar desse cara. Bar e Depósito. Do Thames, do Thames, do Thames, do Thames, do Thames, do Thames. Vai detonando, detonando, detonando. Cobiçado. É a vibe do cobiçado. Felipe Cobiçado. Só pra lembrar. E doidando. Quero te dizer, te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Com a gente, Maguinho. Relembro aquela noite que eu tive por você. Eu me apaixonei. Como te amei. chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Para! Chega de chorar. E você? Vou te esquecer. E toda a galera fiel do Jurunas. Galera do Corinthians aí, meu irmão. Comemorando 4 anos hoje. E tá uma festa bonita aqui no Robson. Do lado direito. Tá todo mundo. Vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. E vai doidando, vai doidando, vai doidando. Tudo, tudo, tudo, tudo. Toma, toma. Oi? Segundo eu sou, que vai levar meu coração até você. As ilusões, segundo traz essa paixão que eu tanto quero. Pra machucar, né, Gueba? Aquele jeito. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei-me um vazio do sentimento. E em troca recebi uma grande. E nosso parceiro Jorge Suki. Do Ceará, do Ceará. Carnes. Carnes. Ele, meu parceiro Bené, aqui com a gente, aqui com a gente. Valeu. Valeu! Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. E abandonada, desgraçado, sem coração. Abaixei meu sonho. De aniversário do Goiaba. Tá ele e o Dedê, meu irmão, endoidando tudo. E a Cris lá do Vero Pedro. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. E o quê? Vê se cantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Vai detonando, detonando, detonando. Posso no telão. Não consigo te esquecer. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Então, galera do JS Super Choque, tá aí com a gente, valeu! Valeu! Toda vez que eu estou aqui com a gente, doidando tudo, virando o cabeção. É um sonho. Lá vem Augusto! Lá vem Augusto! Gente, pra galera, o ciclone, o furacão, o som. Esses nomes te perseguem. Diz, Edilson, Ed, Elson, vem. De frente pra galera, o ciclone, o furacão, o som. Esse é o Cílio! Tu lembra dessa aqui? Lembra, lembra, lembra, lembra. Um, dois, três, agora! Quero mais a sua maior emoção pra dançar. Essa aqui o Elisson lembra, meu irmão. Quando escuto a sua voz, não saia do Hilariê. Dá vontade de te amar. Liga o rádio e uma canção. Esse tema aqui, o Thames do Depósito, quebrava muita garrafa no Beiradão. Celcinho também, Deus o livre. Assim, eu viajo O meu parceiro Ben, ele, meu parceiro Flávio, o da Cremação, aqui com a gente. Toco meu coração assim. Os Primote também, da Cremação. Eu viajo na levada desse som em mim. Vai detonando tudo, cobiçado na Livia, no Alivia. Vibe do cobiçado. É a vibe. Já! E meu parceiro Jonathan, lá do Roxy Bar, aqui com a gente. Alô, Jonathan, alô, Jonathan. E doido, e doido. Luquinha, lá do grupo de Jesus, que ajuda. Ele é a primeira dama, Rosana, minha amiga. Bora, Rosana, bora, Rosana. De você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Zedilson e de Elson, tocando pra nós. O quê? No furacão do som. O Vitor do Jurunas. Primeiro amor. Primeira dama, Tamires. E as gêmeas, Vitória e Vanessa. As perigosas, perigosas do Jurunas. Delícia! Delícia! DJ Edilson e de Elson! Segura aí, Fagner! Duque Golden! No telão do Robinson! Lojas R.A. Boutique! Fechado com a vibe do cobiçado! Vibe do cobiçado! Loja R.A. Boutique Duque Golden! O patinho dourado de maior estouro da atualidade! Alô, Dieguinho, alô, Raton! E como o ano e o segundo, seus olhos negros. Empresário Anderson, tamo junto! O cobiçado do Pará! Oh, oh, oh, oh, a flor da pele! Oh, oh, oh, a flor da pele! E você? E em você, o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Aí tu vai no ouvido dele e diz: sussurrando baixinho. Me apaixonei, movendo pela primeira vez. Te procurei. Meu amigo Jonathan já tá na área. Já te encontrei. Tá de fuga hoje? Sou infeliz, fui mal. E deixa só que eu nunca vou gostar assim. Muito firme. Se só. Sinto um amor perto de mim. Eu me sinto tão triste assim. E meu parceiro Carcará. Foi mandando amor. E toda a galera da Honora, digo a gente. Momentos que aqui passei ao seu lado que me apaixonou. O Adriano era tão lindo. Lá da Amaral. Meu bem, não me... Tá na mídia, Adriano. Se der ego, eu vou te amar. Falou que só eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. Dizer aquilo que sou. Aqui pra tocar no coração. Ó, ó, eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder. O meu parceiro Gilbertinho, o Rafa, o Diogo também, o Diogo tá, comigo. Tá comigo. O Elton, fala Andresa, o Jean, o Mototax, e todos aqui do Jurunas. Jurunas, da Valentina. Só me fez sofrer, só me fez chorar. E agora estou nessa solidão. começa a lembrar agora. É só pra lembrar aí. Só pra lembrar aí. De querer me controlar, já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora, Renan Doideira, de novo, no circuito, Renan. Papo de querer, bora, Giovanni. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito e eu? Não dá. Sou eu, me quero, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som aqui que é melhor. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Alô, meu parceiro Fagner. Segura no telão. Segura no telão. A maior referência e acessórios de peça para moto e Belém do Pará. Lopes de Motopeças. Na Doutor Freitas. Entre o Pedro Miranda e Senador Lemos. Lopes de Motopeças. Tudo em acessório e equipamento para sua moto. Do Rob, meu irmão! Banda, beijo molhado, é pura emoção. Não vai não, não vai não. Não vai não, não vai embora não, não termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Daqui a pouquinho te bota um bagulho doido, viu? Não vai embora não, daqui a pouquinho. Talvez num beijo a gente... Eu quero ver mulher batendo a bunda em cima do pau. Não sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. E o quê? E por isso eu até todo. Foi só pra te amar. Esse CD, foi só pra te a Jana vai escutar. Eu lá em Nova Timóteo, é isso? Eu até todo. Na van. Te amar. Vai fazer até vai preço fazer mais até barato. Preço. Não há ninguém nesse viver sem ter você. Alô, DJ Felipe Cobiçado. E aí, papai? Estremece a Amazônia, meu garoto. Vibe do Cobiçado. Vamos acelerar. Mais um pouquinho esse BPM. Pense um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Para aí, para aí. Pare um pouco e pense mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te... E meu irmão Patrick, aqui na retaguarda, ele e o Maiquinho do Águia. Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte, volte. Volte pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter toda. Alô, nenê, alô, nenê, alô, nenê. Volte pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Segura a Oscar Oliveira no telão. Segura a Oscar Oliveira no telão. O melhor conceito de ótica e Belém do Pará. Oi. Oliveira, esquece. E o Rob, e o Rob, e o Rob. Pop que é o Rob. É super pop. Pop que é pop. É super pop. Pop que é pop. É super pop. Ei, você, não pare de dançar. Sinta a pressão do seu coração. É o águia de fogo. Super pop arrasta povo do Pará. Pará, Pará. No setor. Arrasta boa. Alô, Talibã! Eis, Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do águia, fazendo a gente enlouquecer. Arrasta boa. Quem é, quem é, quem é, quem é? Arrasta fogo, super pop. Pega de fogo, super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop metralhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. Arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Bora, Elison! Machucar no coração dos apaixonados. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Felipe Cobiçado. Vibe do Cobiçado. E meu parceiro Talibã. E a primeira dama Karina já tá na área. Já tá na área. É madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular. A Jana gosta. Sempre que eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz... Alô, Negueba! Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular. E aqui, Merlin? Eu sinto. Já ligo a gente. Feita solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais. Mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim. Tem pena de mim. Val pescador, val pescador. Você quem comanda o coração das superchanas. Val pescador, o pescador do amor. Você. O meu parceiro Rafael. E a sua primeira dama aqui com a gente. Jeane. Alô, Rafinha. Empresário Painão! Toda noite a mesma história. Diz pra mim. Ele, o maior distribuidor de lanche do estado do Pará. É o Tino, tá na mídia. Coração tá baixo. E o restaurante número 1 do Brasil e do mundo. É do velhinho. Opa! O que será? Mundo no Cus. Entre breves. Estrada nova. Faço os beijos, não dá. Diga. Porque você partiu na madrugada, fim da tarde, saudade bate. Porque maltratar, te digo, vou falar das coisas. Tomando uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Segura o salão do Léo no telão. O cara que dá o tapa no visual do Cobiçado. Salão do Léo no telão do Robin. Um CD marcante, diferenciado pra galera. O coreano. Já ele é a primeira dama. Alô, Kelly! Sempre te amarei. Amo pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me... E toda a galera da Barbearia Cena. Tá aí com a gente também. Coração explodindo de paixão. E você? Por você. Sempre te amarei. E Toma. Ponto da Terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feria o meu coração. Pode atirar, viu? Pois que atire a primeira pedra. Bora, velhinho! Chegou chegando, hein? Ele, o deputado Painhão. Rico milionário. Tão pouco tempo que do... Tá na mídia. Que por dentro me consome tanto amor. Que me pare por onde se tem medo. Bora, pimentinha, e doida aí, moleque doido. Dois, vai. Meu amor, e você? Sei que e você? Não consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. Ato gêmea. Oi. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. E eu? Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou Portaria escancarada hoje, aqui na Florentina. E cerveja um real na moeda. Sim, é bom. Até meia-noite. Toma mais um pouco no teu colo, amor. Eu sei você. Choro feito uma criança sem carinho. Eu não sei viver. E você, você? No teu coração, vibe do cobiçado. Muito firme, vai. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez. Aniversário do Goiaba. Tudo por conta dele hoje. No calor da minha cama. Ele tá pagão hoje, ele. Por aqui me ama. Logo agora que eu quase esqueci. E eu que eu me acostumei a viver só. Edgar Hightech e o show do Rubi. O Eltinho, primeira dama. Bora, Jéssica. E doida mulher. Tu jura? Eu juro que não. Jura não. Tá faltando. O quê? Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Deixa na batida. Cobiçado! Começa a misturar! Eu vou encontrar você na festa do Super Pop. Magra de fogo não vai resistir. Começa a lembrar aí, garoto! Sei que quando a voar vai me entregar seu coração. Faço tudo pra não te perder. Passa a mim. Faz o S só pra mim. E diz que vai me amar. Na guia de fogo vou voar. E o quê? Você? DJ Ellison e DJ Juninho. Sei, vão metralhar seu coração. Super Pop, eu sou. DJ Josimar e DJ Betinho. beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha. Então, a galera do Rock, o Vitor, Luciano, Tamires, Fabrício Salles, galera do Jurunas, a Vanessa, a Vitória, as temidas do Rock também. Você, canta! No novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você é o som. É cada um do Pará Digital. No novo Mega Robson você vai se apaixonar. Quem é? Açaí do Patrick, o açaí número 1 do Jurunas. Segura, segura, Wagner, Wagner. Alô, Patrick, tamo junto, junto, junto. Chega de sofrer assim, você preferiu me trair. Tamo duro, Cus, tamo duro, Cus. Entre breves, estrada nova, açaí do Patrick. Quem sabe eu encontro um novo amor. Que me tira essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta, vem me ver. E você? Eu não quero minha vida sem você. Nunca vou te esquecer. E toma, toma, toma, toma. Curtindo e arrasta pouco. Homens e desejos, fiz o ninho metralhando só sucessos. Amor bandido, roubou meu coração. E você? Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor eu abandonei meu mundo. Penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar, vamos fugir. E aquele amor bandido diz aí. Aqui, do amor bandido que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando em você. Você me o Goiaba, o Dedê. E aqui com a gente, galera. Tudo ver o peso também. Que me apaixonei, amor bandido, eu acho que me apaixonei, amor bandido, amor bandido. Amor bandido, amor bandido, amor bandido. Canta pra ele agora. Talibã! Não abra sua. A volta da Rose Bem. Pense no que vai falar por aí. Já tá registrado, viu? Mulher, tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia. E amanhã? Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. E eu? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. já tá comigo, Felipe GDG, ele tá falando essa sequência. Popiou, você. Do fiel corintiano, do Jurunas aqui com a gente, comemorando 4 anos, do ladinho do ladinho do lado, ao lado, e tu Rosana tá onde? Ao lado direito. Oi, oi, oi. Manda valor. O Topete, depois de muito tempo, tá de volta, garoto. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga, acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o fim. Bora, Bimentinha. Bora, garoto. Esse tem moral. Aqui com o Cobiçado. Cobiçado. Bora, Bimenta, bora. Chora! Grita pra mim onde tu tá! Vibe do Cobiçado! Mega! Tudo parecia normal! Aí... Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. As coisas sempre acontecem. É. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas o Robson veio chegando, chegando, chegando. Mas você foi chegando e foi me conquistando e por você. Aí o Felipe disse pra mim assim agora. Por que, Felipe? Pra provar o gosto do teu beijo. Acorde o Robson. Eu largo tudo. Larga tudo. Até lá no quintal da casa dele tem, mas ele tá aqui. O novo Mega Robson. Eu largo tudo, tudo, tudo. Vai pipocando, pipocando. Segura no telão. O salgado de maior estouro de Belém. É J.A. Salgado no telão do Robson. Esse sim, aprovado pelo Cobiçado, hein? Passo noites em claro, na solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Deixa eu dar salve, vendo. O número 1 de Belém do Pará. Por isso eu tento. Fechado com a vibe, hein? O que me faz? Estoura Alexandre, embora Rayane. No meio da noite te... Alô, José. Como estás? Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. E você? Você? Quero me arriscar, sei que não é certo, mas não quero te perder. Eu te amo. Pode não, pode não, pode não, vai! você, canta comigo. A Bia e meu parceiro Paulista, da Fiel Belém, aqui com a gente. Eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de o Nutelão. O movimento Fiel Jurunas. 4 anos hoje, comemorando do lado do Robi. Valeu, galera, tamo junto. O robô mais lindo do século chegou. Tá tão difícil aqui sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade aqui de te ligar. A saber a resposta, se pra mim você vai querer voltar. E você? Hoje eu escutei uma canção de amor. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e vrrrra, meteu a puta na garupa e vrrrra, meteu a puta na garupa e vrrrra. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e vrrrra, meteu a puta na garupa e vrrrra, meteu a puta na garupa e vrrrra. Tô louco no bailão, porra nessas puta, tô louco no bailão, porra nessas puta. Vai, tchuca! Vai, vai, tchuca! Vai, tchuca! O Henrique de Ferraz falou pra essas putas! Vai, tchuca! Vai, tchuca! Vai, tchuca! Vai, tchuca! Vai, periquita na pica, não pia! A partir de agora vai começar a putaria cômica, esculacha na putaria. E que se foda a concorrência, que aqui é Guga, porra. Vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai dando tchau pra quem namora. O meu irmão Patrick, chatinho no comando do Robinson. Bora, Patrick, de pipoca tudo, meus crias. Chamando probleminha aqui, nós resolve, gatinha. Chamando probleminha aqui, nós resolve. O Goiabo, topete, tá todo mundo doidão. Vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar, você desce novinha, desce novinha. Desce, desce, desce na vinha, desce na vinha. Vai descendo, cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Eu voltei, gente, eu voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Juju. Voltamos, Florentina! Florentina! Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morrer na rua. Só pra ela ficar ciente. Voltei, voltei. Voltamos, voltamos, voltamos, voltamos! Voltamos! A Carol senta a caixota. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó. Toma! Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá, papapá na tcheca dela. Vai, vai, perereca. Vai, perereca, vai, vai, perereca. Vai, vai, perereca. Perereca, vai, vai, perereca, porque vai, vai, vai. Soca, soca, soca, só soca, soca, Diana, você tá dando a vida. Só soca, Diana, você tá dando a vida. Só soca, Diana, você tá dando a vida. Só soca, Diana, você tá dando a vida. Você tá, vou tocar. A buceta dessa novinha você quer machucar. E vai socando na novinha, vai. Lembra de mim, na época da escola te dava atenção. E tu não me dava. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o circo certo. Vibe do cobiçado. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá, alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra neger um assalto pica, pra neger um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso. E a nossa, nossa, a nossa tropa, é o seu coxete de xoxota, a nossa tropa, é o seu coxete, vai pô! A nossa tropa, é o seu coxete de xoxota. E a nossa tropa, é o seu coxete de xoxota. O segurança anima uma Vai, faz a vila, vem aonde cada vez. Vai, faz a vila e vem ao mar de cada vez. Faz a vez no lindão, por casa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, um, seis. E vai doidando, tudo, tudo. E vai doidando, vai doidando. Respeite é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, bebê. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com rabetão. Com força, com força, com força. Não bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegar. Aí eu vou ter que zoar. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E teu amigo boca de pelo começa a cantar pra ele agora aí. Começa a cantar pra ele agora aí. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Para Giovanni! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina. E o Pimentini doida tudo, dá tudo, dá tudo. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. E deixa na batida, na batida, na batida. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Toma, toma. É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta. Chama, chama, chama tua amiga. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Só umas garrafinhas hoje, viu? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. E amanhã tem Caribe Show! Hoje eu tô que? Robson no Caribe! Ousadinha! Toda segunda-feira! O bailão! É um estouro! Donadinha, eu vou pro bailão! Atrás das danadinhas, pra levar pra treta e dar um e toda a galera, da Ote Oliveira também, manda um abraço lá pro meu parceiro Evandro Tio Mabo, eu tô meu velhinho, me dá ousadia, eu vou pro bailão, atrás da sonedinha, eu vou pro bailão, atrás da sonedinha. Vibe do cobiçado! Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Ela não era, ela não era. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra.

Mas primeiro, eu tenho que cumprimentar o meu Jurunas. Boa noite, viu? Já tô na área. Vai. E bota pra cima. Oh. E bota pra cima, bota pra cima. Mais pólvora. É muita pólvora. Vibe do cobiçado. Mais pólvora. Vamos lá, Bidel. O Maiquinho do Aia. Lá de Mará. Lá de. E toda a galera do Corinthians aqui com a gente, o branco lá do Palmeirense doidando. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada na minha cara. O Maiquinho do Aia, de Carabaru. Já! Já! Eu tô gostando de uma prostituta. E ela? E ela? É linda. Ela é o quê? Ela é o quê? Essa puta, ela é mil grau, viu? Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Que doido. Uma amiga safada, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paixandu, joga a mãozinha pra cima. Quem é do clube do Remo, faz barulho. Mas quem for do Corinthians, grita. O Iguatemi da TV, o Triba e o Maicon. Alô, Felipe GDG! Eu nem sei de quem é essa festa. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetra. Comemos. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. E comemos várias xerecas. Fala, meu parceiro Magno. Magno. Ele tá na mídia. Mídia. Cheguei, cheguei. Robson, Robson, Robson mecânico. Oi, cheguei. Chegou? Chegou? Chegou? Cheguei. Eu cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. O meu parceiro Rui da Brinave, ele tá na mídia também, Rui. Ele veio uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Mais pólvora. O meu parceiro Rafael e a primeira dama Jeane. Eu era feio e ninguém me queria. O que tu era, Alisson? O que tu era, Alisson? Eu era feio e ninguém me queria. O que tu era, Salsinho? Eu era feio e ninguém me queria. O que tu era, Nenê? O que tu era, Nenê? Eu era feio e ninguém me queria. Era. Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Tu tem uma moto, Patriquinho? As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas acelerando tudo. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar. O empresário Bainhão, Renan Doideira tá com a gente. O velhinho Chassiquinha, fala Eltinho, acelera essa moto aí. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Pera aí que eu vou cantar em inglês. Vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, tu tá afim de doidar mesmo, tá? Hey, hey, hey. Então toma, então toma. Tá aí, vai, vai, vai. Fala, Carcará. E doida, meu brother. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau, vai dando tchau. Tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. O Edgar high-tech, doidando, e doidando, e doidando, e doidando, e doidando. Para Edgar, para Edgar, ele achando, bagulho doido. Vem comigo! O meu parceiro Fabrício Salles, a Bretina aqui com a gente da Honório, o Vitor, primeira dama, Tamires, GG, Messi, Vitória e Vanessa. De lado, puxa amigo e vem dançar, o Felipe Cobiçá, o Felipe Cobiçá. As perigosas do rock tá com a gente, alô Sandra, alô Sueli. O Felipe Cobiçá, o Felipe Cobiçá do que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçá, sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode, pode sentar, pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode excitada. Dançar pelada. Eu tô me dar. Rosimene! Agora eu quero ver você descer. Dança, puta. Sabe quem tá aí, Rodrigo? O Talibã! Ele é a Karina do ladinho! Ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Bora, Karina! E doida tudo! Agora eu quero ver você descer. Balança tudo, agora eu quero ver você descer. É Vivenel, ritmo é centro, DJ Mulher do Pará! E esse vídeo, vai especial para o meu primo Cleiton, aniversariando hoje. Um abraço do teu brother Nenê e do teu primo Cobiçado, viu, Cleiton? Passei! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que você sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode sentar, pode sentar. E meu parceiro Damis do Depósito, tá aqui com a gente. Ele, o Celcinho, toda a galera aí. Aniversário do Goiaba hoje. O Tomás também tá em festa. Tá todo mundo. Mas dia 28 de setembro, próximo sábado, tem MCPR, o vocalista da música do Helicóptero, vai estar no Portal Show. Junto com o aniversário do Jefferson Performático. Portal Show! MCPR! Cantando essa aqui ao vivo pra galera! Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! Lá vem o helicóptero, lá vem o helicóptero, lá vem o helicóptero! Lá vem o helicóptero! Lá vem o helicóptero! Lá vem! Ele vai dizer assim pra mulherada. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Fudendo o céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuk é um piloto e o Pia é o copiloto. O Kuk é um piloto e o Pia é o Patinho. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? E a galera do Honório? Tu vai dar pra um? Fala, Bertinha. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, vai ser. Vai descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Fala, meu parceiro Pimentinha. Agora, agora. E bota pra cima, ei, oh, fala igual a Tuimi. Já! Já! De um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. E a Cleia? O baseado tá aqui, o baseado. A barbearia Black tá com a gente. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem não é Rob? É Rob. Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Vai pro Rob. Minha amiga Cleia. O Yuri também! Hoje eu saí pra curtir o som dessa aparelhagem. Eu vou dançar, me divertir ao som do robô Robson. Canta, MC Serginho. Ele é brisante, Felipe cobiçado, já pensou performático, Fábio F10 a tocar, a laçada vai rolar. Aqui no robô, MC Anjinho, mandando o som, não precisa mais nem falar, que todo mundo vai cantar. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. E meu parceiro Alfredo, lá em Santa Catarina. Fica das com a gente, Alfredo. Prepara aqui. Em novembro, dia 8, 9 e 10 de novembro, tem vibe do Cobiçado em Santa Catarina. Tô chegando, hein? Sul do Brasil. Cobiçado vai invadir. 8, 9 e 10 de novembro, tem Cobiçado em Santa Catarina. Deixa na batida. Um, dois, três. Bora cobiçado. Um, dois. Agora. Topete! Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. O Dedê da Informática, Júnior Vagabundo, o Adriano também tá com a gente. Fala, Adriano. Alô, Negueba. Diz que é o DJ que não dá valor. O Cobiçado do Pará. Bora, Ney! E toda a comitiva do Lava Jato tá aqui com a gente. Me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Quem é? E é o show do Rubi. Vai pra cima. O painhão. Renan tá com a gente. Aí até que. Sonho toda noite com você. Todo mundo. Guardando a esperança de te ver. Debutado. Painhão. Porque você me deixou. Jonathan. Só que se bate. Peguei meu amor. Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei foi sem querer. Me diga se ainda quer reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. Como uma linda canção, a trilha de um filme de amor. Nada vai abalar minhas ondas do mar. Poderão. E meu parceiro velhinho, nosso amor, tá com a gente, tá na mídia. Foi você, ardente fogo da paixão. Como o sol e o verão, a noite e o luar. Toda a comitiva da TF, meu irmão. E você, e o agente doidando. Uma menina apaixonada. Quem é louco, louco? Felipe GDG! Bora, Felipe! Talvez. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro. E a Célia falou que vinha e veio pro Robson na Florentina. Valeu, Célia. Célia Lopes é o nome dela. Ela e meu parceiro Yuri. Alô, Magno! Alô, Iguatemi! Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. João Giovanni. Essa aqui o Pimentinha lembra. Fala, Daniel, da Batfly. Robson Mecânico, Rui da Brinave. Vai tocar aquela que tu gosta, viu, Rui? Lava Nave. Aquela que dá valor. E quarta-feira, lá na rave do Tom Mix, vai ter aniversário da Rose Bene. Fechado pra ela o lateral direito, viu? Ao lado direito. Lá na Marina B! Hoje é o quê? Já passou de meia-noite? Então é o quê? É segunda-feira. Hoje eu tô solteira. É segunda-feira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Pipoca, meu parceiro Rui. Hoje é dois Rui. Rui da Brinave e Rui Brito, que com a gente. Ele falou cobiçado, eu tô lá. Eu tô fechado com ela. Vibe do cobiçado. Do educado, do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que... Olha, tá muito bailando. Te amado em ter me entregado, te amei, mas você não levou a sério. Não sou o super-herói. Para todo o cachê. Nenhum que nunca chorou por amor. Não, não. Tem um tapete lá em casa. Tem um super-homem a prova de tudo. Se é assim, você... Já passei por isso. A criptonita me toca e fico fraco. E cora-se. Que acabou. Daqui pra lá. O que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amores vão e vem. E o cobiçado vai detonando. Tocando muita marcante, pra galera curtir, dançar, hoje, aqui, Robson na Florentina, e daqui a pouquinho, Fábio Afinés, entre ação, alô Fabinho, daqui a pouquinho tem você, tem você. Se você se for menina, tu precisa do que, Celcinho? Eu preciso de morfina, pra resistir a dor. E meu parceiro Luquinha, Rosana também tá comigo. E doidando tudo, tudo. Faço loucura por você, menina. E aquela boquinha, aquela boquinha. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou mais. Espetacular! Espetacular! Ele, Sandro da TV, Henrique Caixa Baixa, começaram a chegar. Chega a nossa galera! Aos pouquinhos, aos pouquinhos! Para tudo! Agora a chapa vai esquentar, hein? Eu faço uma canção que me conforte. Quando eu fazer remix, você aqui, uma melodia que traz você. Olha aí quando eu fazer remix aí, ó. Como em sonhos que eu tenho com você. É o quê? Como eu não sei dizer que represente a... Rodrigo Carvalho é o nome do cara. Super-herói que nunca viveu o amor de ilusão. Se você achar essa do sushi, lá do Ceará, carnes do Jurunas. Os camaradas do Mix. Chamortinha já tá comigo no show. E o show do Rubi. No começo, tantos planos, tantos sonhos, nós passamos nesta vida. Tudo passa. E sentimentos viram lembranças. No começo, tantos planos, o quê? Tantos sonhos, o quê? Nós passamos nesta vida. Tudo passa. Sentimentos viram lembranças. E meu bonitão, o nosso plano eu vou lhe dizer. Eita, cobiçado, moleque doido. Bora começar a brigar. Brigar, brigar, brigar, brigar, brigar. As aventuras de amor e paixão. E o quê? E o quê? Eu hoje guardo no meu coração. Tu tá como, hein? Como, triste, hein? Eu estou longe de você. Vem comigo. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, guarda de fogo, deixa apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou curtir dançar. Eles são de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Topó e Itacuçu, equipe cruel. Eita, cobiçado, manda mais uma aí pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar, vai. Você está tão longe, por que você não volta? O quê? Meu amor te pés. O quê? Meu amor te pés. Pipoca tudo! Vibe do cobiçado! Essa noite eu vou sair, vou dançar com Iguatemi. Para um lugar que tenha. Galera da Terra firme doidando tudo! Tudo. O Magno Iguatemi e toda a galera com a gente. Se vão estar, fala Sapinho, grita. Essa casa vai te encantar. Robson Mecânico, no setor é mais gostoso, Robson. Delícia. Quem é, quem é, quem é? Quem é? Yeah. Oi, oi. Yeah. Oi, oi. Yeah. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, pipoca. Chegamos. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Yeah! Oh! Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vá. Quem é? O som é digno de muito valor, e o comando é dos de trás. Oh, oh, só quero dançar. Vem assistir o calor. É só o quê? É só quê? Amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Chama, chama, chama, chama, chama. É o cobiçado pipocando. Quem é? Dali, Felipe cobiçado. Felipe cobiçado. O cobiçado do Pará. O deputado Painhão. Tá na mídia, tá na mídia. mão pra cima. Ei, oh, ei, oh, mira a galera do Corinthians. O bolado do Beco da Massa. Oi, oi, oi. Todo mundo vai soltar a voz aí no Corinthians. Quem é? Esse som me faz sonhar. O quê? Esse som eu vou te convidar para dançar. Esse som me faz sonhar. Esse som eu vou te convidar para dançar. Nessa festa eu me apaixonei por você e encantei. Menina linda, vou te conquistar. Você é tudo que eu sonhei. Pede pro DJ. Vou pedir para o DJ tocar mais uma. Pede pro DJ. DJ Tavinho, DJ Nota 10, tocando no seu coração. O poderoso Corinthians vai você dançar. Essa galera é muito doida e volta pra quebrar. DJ Tavinho faz a onda junto com você. O poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians vai você dançar. Essa galera é muito doida e volta pra quebrar. DJ Tavinho faz a onda junto com você. E poderoso Corinthians, manda. Toma, toma, toma, toma, toma. Aqui tem um bando de loucos. Loucos por ti. Corinthians. E Robson. E toma, toma, toma! Dá-lhe, meu Robby! É o Robby! Mega Robson! É o Mega Robson! Vai! Vai! Ei! Ei! Oh, oh, ei! Ei! É sucesso pra dança demais! O sucesso! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai pipocando, vai endoidando. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, já! Registrando tudo, os melhores cliques dessa aparelhagem. É começo toda semana em dimensão. Padearam bem o seu, é que arrasta a multidão. É o Robin. E é o show do Robin. Você que não conhece como nessa, vamos lá. Me prepare. Toda semana em dimensão. Em dezembro, dimensão aqui arrasta. Tá chegando o Robson em Macapá. Todo mundo vai pra... Lá no meio do mundo. Meu irmão vai ser um estouro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E é o show do Robin. Isso aí não tem hora pra acabar. DJ já vem se tocando, fazendo você dançar. O matear o delineio, não tem comparação. É o ponte da galera que é rival com o pão. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ já vem se tocando, fazendo você dançar. O matear o delineio, não tem comparação. É o ponte da galera que é rival com o novo Mega Robson Pet. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos. Vem morar aqui! Pra gente dividir a cama e... Pega o periquitinho agora e dança. Já imaginei a gente num lugar assim sob medida, com uma mini cópia sua e outra. Família Pororoca tá comigo. Um jardim de amor pra gente cuidar. Vem, vem, vem. É um hobby. Neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Bora beber. Vem, vem, neném. E meu parceiro Bruno Bruno GDC. Já tá na área, hein, Bruno? Sim, você diz. Cadê o Danilo, hein? Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. É, Felipe, é? Não precisa de salto, ela para o baile. Olha aí, menino. Olha a dona de veia, do ladinho. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara. E essa vai de Danilo para Emily. Canta pra ela no ouvido agora. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E daqui a pouquinho tem Fábio F10. Oi, ela oi, é toda, oi, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Meu amigo tá de bom. Toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Tu tá apaixonada em quem, Daniel? Tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Banda 007. Banda W7. Emoção do início ao fim. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. Favoreceu. Sempre favorece. Lindo. Vem, parceiro Lucas. Espetacular, tá de volta, hein, Lucas? Que paisagem, teu sorriso. Saudade tua, hein, moleque? Os teus braços fiz meu abrigo. Hoje, segunda-feira. O mundo costa... Tem Robson no Caribe Show. Toda dia, segunda-feira, viu, gente? Cantando. Você quer tomar aquela cerveja na mão, beber aquele papo? Vamos todo mundo ao Caribe, viu? Eu tô chonado em você. Caribe Show. Eu tô chonado em você. Onda bacana. Hoje, segunda-feira, tem Caribe. Robson no Caribe. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Galera do Império do Hambúrguer. Quem cala consente. E da maior. Eu acho que deu. Distribuidora da marca feminina no estado do Pará. Minha mão já não está mais. Lojas debochadas. E a gente anda pela rua. Separados. E a seguidora fiel do hobby, Larissa. A aliança virou um feitiço do dedo. A nossa história é só pra dormir mesmo. E no carro parece que... Olha quem chegou! Olha quem chegou. Espaçar, o nome dele é Celo GDG. Você me beija em minha boca. Esse é parceiro. Esse é brother. Parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não. Passou uns tempos chateado com o Robin. Mas tá de volta. Você me beija em minha boca. Sempre a volta é mais gostosa, né, Zé? O seu carinho parece que arranha. O meu parceiro. Meu abraço é tão solto. Da pó. Houston da pó. Eu desconheci você. E hoje o velhinho tá carreira. Tá carreira. Tá carreira solo hoje, velhinho. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Alô, F10, alô, chega, F10. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida. O meu amigo, empresário Paulinho. Obrigado, amor. Rafa, amor. Obrigado. A filha tá na área. Você me amou do jeito que eu te amei. E essa vai de Jana para Edgar Hightech. Eu acreditei. Acreditou? Acreditei. Acreditou. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga, me perdoa, amor, se eu te amei. Eu quero ir com você. Hoje você perde, amanhã você ganha. Então fica. Robson Mecânico. Fica, Talibã. Então fica. Fica, Talibã. Manda 007. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas o coração gritou por cima. Fábio F10, vai na fé, aposta nele. Tem uma da sua graça, dê sua voz pra galera curtir. Vamos que vamos, comissário. Estamos aqui hoje na tua casa, na floresta, lá no teu setor. A gente tá por aqui já pra detonar do seu ladinho. Logo após uma festa lá no Põe de Ontem. Que festa, hein? O 10 levou até 6:30 da manhã. É doido. Nem me lembra que a mulher de Caribe é eu até 6. É doido. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Eu vou manter a sequência aqui. Vou manter a batida. Vou manter, vou segurar aqui. O F10 levará aqui. Os modos digitais dele. Deixar tudo ok, deixar tudo bacana. E deixa eu mandar vara aqui. É, o Clay, Bigodinho, Fernando Nobre, o André Luiz e toda a galera aqui com a gente. Batida, batida, batida, batida. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Eu tô no Jurunas. E o Juruna gosta disso. Vibe do Cobiçado. E chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Vou passar pro F10. Eu tô desde 9 aqui, ainda nem tomei banho. Eu vou embora. Vou lá em casa tomar banho e volto. Pra sempre. Depois de 2 horas tem a volta do comissário. Quando eu te vi beijando. Bora 10! Bonita, eu fiquei louca. Solta aquela vinheta que eu gosto. Fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele. Me deixou doida, sem jeito e chorando.